pescava com camarão. Piscava o camarão no anzol, pedacinho de camarão. Então matava robalo, matava traíra, matava pessoa de peixe. Não, não judiá. Não tem mais traíra aí não, né? Não, agora não tem mais traíra, agora as canoas acabaram. A gente sempre estava numa canoa pescando, entendeu? E botando redes. Era uma beleza o Rio da Barra. Agora o Rio da Barra é aquele rio poluído. Quem anda muito nesse Rio da Barra é esse garotão aqui, ó. Ele que anda muito no Rio da Barra. Ah, é? É, ele anda muito. Aí... E como que ele anda? Como que é o nome dele? Brincadeira minha. Mas como que é o nome dele? Irmão de Fernanda, eu sobrinho de Fernanda. Mas que é irmão de Fernanda. São essas coisas que aconteceu. Alguma coisa tinha nesse Rio da Barra, as caças que eu caçava muito, eu matava muita capivara, matava muita paca. Você matava, entendeu? Eu matava muita capivara. Eu matava capivara pra gente se alimentar. Porque na base do Cuide primeiro todo mundo era pobre. Então a gente não tinha dinheiro para comprar carne. Então eu matava capivara, matava paca, tatu. Tudo eu matava aí. Hoje em dia você não caça mais. E é essa história aí. Aí tinha cobra nesse rio aí? Tem, tinha muita cobra. Hoje em dia não tem mais não? Não, hoje em dia ainda tem. A cobra que tem aí é jiboia. O cara falou que tem umas cobras comendo. Lontra, é a cachito, é a paca, é a capivara, é o porco do mato, entendeu? Tatu, lagarto. Entendeu? Esses bichos assim, sarué, né? Cachorro do mato. Então é isso aí, os bichos que tem. Ainda tem esses por aqui? Algum desses? Tem! Capivara tem demais aí. Tem muita capivara, tem muita paca, tem muito guaxinim, tem muita lontra, tem muito cachito. Tem tudo quanto é bicho aí ainda. Tem sarué. E dos pássaros? Pássaro tem muito. Tem jacupemba. Tem pombo do mato, tem garça, tem esse bicho, como é? O bicho que tem são esses aí, são jacupemba, é pombo, é garça, é socó, né? Esses bichinhos que tem na barra são esses aí. Traíra, é o morobá, é acará, é o jundiá, é o bagre, é o... Piau, é o. Esse piaba, né? O sueru, traíra, esse jundiá, sim, eu já falei. É o mussum. O mussum também tem ainda. Tem mussum, tem traíra, tem jundiá, tem acará, tem morobá, tem piau. É o nome dele tem, aqui nela, né? É, tem sueru, tem piaba, tem peixe. Vai ter que aprender nós, né?